Ficheiro 59, página 498. No dia seguinte, Michael recebeu outro e-mail. De harriet.vanger@vangerindustries.com para michael.blomqvist@millennium.se. Olá, Michael. Há já várias semanas que ando a ver se arranjo tempo para lhe escrever, mas parece que o dia nunca tem horas suficientes. Partiu tão repentinamente de Hedeby que não tive oportunidade de me despedir. Desde que voltei à Suécia, os meus dias têm sido cheios de impressões confusas e muito trabalho. O grupo Vanger está num caos e, juntamente com o Henrik, estou a tentar pôr tudo isto em ordem. Ontem visitei os escritórios da Millennium. Vou ser a representante do Henrik na comissão administrativa. O Henrik pôs-me ao corrente de todos os pormenores da situação da empresa e da sua. Espero que aceite eu aparecer assim de repente, como que caída do céu. Se não me quiser, ou qualquer outro membro da família, no conselho de administração, compreenderei. Mas garanto-lhe que farei tudo o que puder para ajudar a Millennium. Tenho uma enorme dívida para consigo e sempre terei as melhores intenções a este respeito. Conheci a sua colega, a Erika Berger. Não sei muito bem o que ela achou de mim e fiquei surpreendida ao saber que o Mikael não lhe tinha contado nada do que aconteceu. Gostaria muito de ser sua amiga, se conseguir suportar ter mais alguma coisa que ver com a família Vanger. Cumprimentos, Harriet. PS. Fiquei a saber pela Erika que planeia voltar a atacar o Venestrom. O Froda contou-me como ele e o Henrik lhe passaram a perna. Que posso eu dizer? Lamento. Diga-me se houver alguma coisa que eu possa fazer. De Mikael para Harriet. Viva Harriet! Saí de Hedeby cheio de pressa e estou agora a trabalhar naquilo em que verdadeiramente devia ter estado a trabalhar durante todo este ano. Será avisada a tempo, antes de o artigo ir para impressão, mas julgo poder afirmar que os problemas deste último ano em breve estarão resolvidos. Espero que a Harriet e a Erika possam ser amigas e claro que não tenho problema nenhum em tê-la na administração da Millennium. Contarei à Erika o que se passou, se acha que é o melhor. O Henrik queria que eu nunca dissesse nada a ninguém. Veremos. Para já não tenho tempo nem energia e preciso de distanciar-me um pouco de tudo isso. Vamos manter-nos em contacto. Um abraço, Mikael. Lisbeth não estava particularmente interessada no que Mikael andava a escrever. Ergueu os olhos do livro quando ele disse qualquer coisa que de início não conseguiu perceber. Desculpa, estava a pensar em voz alta. Disse que isto é horrível. O que é horrível? O Venestrom teve um caso com uma criada de 22 anos e engravidou-a. Leste a correspondência dele com o advogado? Meu querido Mikael, tens aí 10 anos de correspondência, e-mails, acordos, combinações de viagens e sabe Deus o que mais. Não achei o Venestrom tão fascinante que merecesse a pena enfiar 6 gigas de lixo na cabeça. Li uma parte, sobretudo para satisfazer a minha curiosidade, e foi o bastante para ficar a saber que o tipo é um bandalho. Ok, engravidou-a em 1967. Quando ela exigiu uma compensação, o advogado dele tentou convencê-la a fazer um aborto. Suponho que a intenção era oferecer-lhe dinheiro, mas ela não estava interessada. A persuasão acabou com um gorila meter-lhe a cabeça debaixo de água, dentro de uma banheira, até ela concordar em deixar o Venestrom em paz. E o idiota escreveu tudo isto ao advogado num e-mail. Cifrado, é evidente, mas mesmo assim, não dou grande coisa pelo QI daquela seita toda. Que aconteceu à rapariga? Fez um aborto e o Venestrom ficou satisfeito. Lisbeth não disse nada durante 10 minutos. Os olhos dela ficaram repentinamente muito negros. Mais um homem que odeia as mulheres, disse por fim. Pediu os CD emprestados e passou os dias seguintes a ler os e-mails de Venestram e outros documentos. Enquanto Mikhail trabalhava, Lisbeth ficava no mezanino com o powerbook pousado nos joelhos, a espiolhar o estranho mundo de Hans-Erik Venestram. Numa manhã de finais de outubro, Mikhail desligou o computador quando ainda mal eram 11 horas. Subiu ao mezanino e entregou a Lisbeth o que tinha escrito. Em seguida adormeceu. Ela acordou-o ao fim da tarde e disse-lhe o que pensava do artigo. Pouco depois das 2 da manhã, Mikhail fez o último backup do seu trabalho. As férias de Lisbeth tinham chegado ao fim. Regressaram juntos a Estocolmo. Mikhail abordou o assunto quando estavam a beber café por copos de papel no ferry de Vaxholm. O que nós os dois temos de decidir é o que dizer à Erika. Ela vai recusar publicar isto se não puder explicar como obteve o material. Erika Berger, diretora editorial e amante de Mikhail. Lisbeth não a conhecia e não tinha a certeza de querer conhecê-la. Erika parecia-lhe uma perturbação indefinível na sua vida. O que é que ela sabe a meu respeito? Nada. Mikhail suspirou. A verdade é que ando a evitá-la desde o verão. Está muito frustrada por eu não ter podido contar-lhe o que aconteceu em Edastat. Sabe, claro, que tenho estado em Zandham e a escrever uma história, mas não sabe sobre quê. Dentro de umas poucas horas, ela vai ter este manuscrito e vai apertar comigo. A questão é, o que é que lhe digo? O que é que queres dizer-lhe? Gostaria de dizer-lhe a verdade. Lisbeth franziu a testa. Lisbeth, eu e a Erika estamos quase sempre a discutir. Parece fazer parte da maneira como comunicamos. Mas ela é absolutamente de confiança. Tu és uma fonte. Ela mais depressa se deixaria matar do que revelaria a tua identidade. A quantos outros vais ter de dizer? Absolutamente a ninguém. É uma coisa que irá para o túmulo comigo e com a Erika. Mas eu não lhe contarei o teu segredo se tu não quiseres. Por outro lado, para mim não é opção mentir à Erika, inventar uma fonte que não existe. Lisbeth pensou nisto até que atracaram diante do grande hotel. Análise de consequências. Acabou por, relutantemente, dar a Mikhail autorização para a apresentar a Erika. Ele abriu o telemóvel e fez a chamada. Erika estava a almoçar com Malin Eriksson, que esperava vir a contratar como chefe de redação. Eriksson tinha 29 anos e havia 5 que trabalhava como temporária. Nunca tivera um emprego permanente e começava a duvidar de que alguma vez viesse a ter. Erika telefonara-lhe precisamente no dia em que terminava o seu último contrato e perguntara-lhe se estaria interessada em candidatar-se a um lugar na Millennium. É uma coisa temporária, por 3 meses, disse Erika, mas se as coisas funcionarem, pode tornar-se permanente. Ouvi rumores de que a Millennium está a passar por momentos difíceis. Erika sorriu. Não deve dar ouvidos a rumores. Esse Dahlman que eu iria substituir, Malin hesitou, vai trabalhar para uma revista que pertence ao Hans-Erik Venestram. Erika assentiu. Não é segredo para ninguém que temos um conflito aberto com o Venestram. Ele não gosta das pessoas que trabalham para a Millennium. Portanto, se eu aceitar o lugar na Millennium, passarei a fazer parte dessa categoria. Sim, é muito provável. Mas o Dahlman conseguiu um lugar na Finance Magazinette Monopole, não foi? Pode-se dizer que é uma maneira de o Venestram pagar serviços prestados. Ainda está interessada? Malin Eriksson assentiu. Quando quer que comece? Foi então que Mikhail Blomkvist telefonou. Usou a sua própria chave para abrir a porta do apartamento dele. Era a primeira vez, desde a breve visita de Mikhail à redação, em junho, que iam encontrar-se frente a frente. Entrou e viu uma rapariga magríssima, sentada no sofá. Vestia um velho blusão de couro e tinha os pés apoiados no tampo da mesa de café. À primeira vista, deu-lhe uns 15 anos, mas isso foi antes de reparar nos olhos. Ainda estava a olhar para aquela criatura quando Mikhail apareceu com uma cafeteira e um bolo de café. Perdoa-me por ser tão completamente insuportável, disse. Érica pôs a cabeça de lado. Havia nele qualquer coisa de diferente. Parecia cansado, mais magro do que ela o recordava. Os olhos tinham uma expressão envergonhada e por um momento evitaram os dela. Olhou-lhe para o pescoço. Viu uma linha vermelho pálida, claramente discernível. Tenho andado a evitar-te. É uma história muito comprida e não me orgulho do papel que tive nela. Mas falaremos tudo isso mais tarde. Agora quero apresentar-te esta jovem. Érica, esta é a Lisbeth Salander. Lisbeth, Érica Berger, diretora editorial da Milênio e a minha melhor amiga. Lisbeth estudou as roupas elegantes e os modos confiantes de Érica Berger e decidiu, no espaço de 10 segundos, que muito provavelmente não ia ser a sua melhor amiga. A conversa durou 5 horas. Érica fez 2 telefonemas para cancelar outras reuniões. Passou uma hora a ler partes do manuscrito que Mikhail lhe pusera nas mãos. Tinha 1000 perguntas, mas compreendeu que passariam semanas antes que obtivesse resposta para todas elas. O importante era o manuscrito, que finalmente pousou em cima da mesa. Se mesmo só uma fração do que ali se dizia era verdade, tinha-se criado uma situação completamente nova. Olhou para Mikhail. Nunca duvidara de que ele era uma pessoa honesta, mas naquele momento sentia-se confusa e perguntou a si mesma se o caso Venestram o teria quebrado, se aquilo em que estivera a trabalhar não passaria de um produto da sua imaginação. Mikhail estava naquele momento a desembrulhar 2 caixas de material impresso, as referências às fontes. Érica empalideceu. Quis, naturalmente, saber como chegar a tudo aquilo às mãos dele. Demorou algum tempo a convencê-la de que aquela estranha rapariga, que não dissera uma palavra durante todo o encontro, tinha acesso ilimitado ao computador de Venestram. E não só ao dele. Também entrara nos de vários dos seus advogados e associados mais próximos. A primeira reação de Érica foi que não podiam usar o material, uma vez que tinha sido obtido por meios ilegais. Mas claro que podiam. Mikhail fez-lhe notar que não tinham qualquer obrigação de explicar como o tinham adquirido. Podiam, por exemplo, ter tido uma fonte com acesso ao computador de Venestram e que passara para CD todo o conteúdo do disco rígido dele. Finalmente, Érica apercebeu-se da arma que tinha nas mãos. Estava exausta e ainda tinha perguntas, mas não sabia por onde começar. Acabou por recostar-se no sofá e esticar os 2 braços. Mikhail, o que foi que aconteceu em Eddestat? Lisbeth ergueu vivamente a cabeça. Mikhail respondeu com uma pergunta. Como é que estás a dar-te com a Harriet Vanger? Bem, acho eu. Encontrámos-nos 2 vezes. Eu e o Krister fomos a Hedeby a semana passada para uma reunião. Embebedámo-nos com vinho. E a reunião? Ela manteve a sua palavra. Ricky, sei que estás frustrada por eu ter andado a fugir-te e vir com desculpas para não te contar o que se passou. Nós os dois nunca tivemos segredos um para o outro. E de repente há 6 meses da minha vida a respeito dos quais não estou preparado para te falar. Érica olhou-o bem de frente. Conhecia-o por dentro e por fora, mas o que viu nos olhos dele foi algo que nunca antes vira. Mikhail estava a suplicar-lhe que não perguntasse. Lisbeth Salander observava aquele diálogo sem palavras. Não fazia parte dele. Foi assim tão mau? Foi pior. Tenho vivido no pavor desta conversa. Prometi contar-te, mas passei vários meses a recalcar os meus sentimentos enquanto Venestrom absorvia toda a minha atenção. Ainda não estou preparado. Preferia que fosse a Harriet a contar-te. O que é essa marca no teu pescoço? A Lisbeth salvou-me a vida lá em cima. Se não fosse ela, estaria morto. Érica abriu muito os olhos e voltou-os para a rapariga de blusão de couro. E, neste momento, tens de chegar a um acordo com ela. É ela a nossa fonte. Érica ficou sentada durante algum tempo a pensar. E então fez uma coisa que espantou Mikhail e assustou Lisbeth. Até a si mesma se surpreendeu. Durante todo aquele tempo, sentira os olhos de Lisbeth postos nela, uma rapariga taciturna, cheia de vibrações hostis. Érica levantou-se do sofá, contornou a mesa e abraçou a rapariga. Lisbeth contorceu-se como uma minhoca prestes a ser espetada num anzol.